abacaxi. Choque, choque, choque, choque por aí. Piuí, piuí, piuí, abacaxi. Choque, choque, choque, choque por aí. Eu quero ter a tua companhia. Vem viajar comigo no vagão. Tome um lugar no seu assento, que o caminho agora é a favor do vento. Depois daquela curva vem um túnel, desço pra pegar na tua mão. Desce a ladeira, o sino toca, faz meu coração din din din din din din dom dom. Piuí, piuí, piuí, abacaxi. Choque, choque, choque, choque por aí. Piuí, piuí, piuí, abacaxi. Choque, choque, choque, choque por aí. O trem da alegria vai em todo lugar, ele não pode parar. O trem da alegria faz a gente cantar e o mundo inteiro sonhar. Choque, choque, choque, choque por aí. Piuí, piuí, piuí, abacaxi. Choque, choque, choque, choque por aí. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há um mundo encantado feito pra você. O sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando amanhecer. Vou te mostrar que é de chocolate. De chocolate o amor é feito. De chocolate, choque, choque, chocolate bate o meu coração. Te mostrar que é de chocolate. De chocolate o amor é feito. De chocolate, choque, choque, chocolate bate o meu coração. Choque, choque, choque, choque, choque, choque, chocolate. Choque, choque, choque, choque, choque, é de chocolate. Choque, choque, choque, choque, choque, choque, chocolate. Choque, choque, choque, choque, choque, é de chocolate. Eu quis saber da minha estrela guia onde andaria meu sonho encantado. Fada madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando acordado. Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. E quando o brilho do amor chegar, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança. Uni, duni, duni, tê, oh, salame, minguê, oh, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? Uni, duni, duni, tê, sonho encantado, onde está você?